destino felino, traz a sua sorte. A deriva de um navio negreiro, do ouro, da prata, das matas. Se quer foi citado herdeiro, ferro infame de insana marca, pior que faca, ferido e a frio, gesto insólito que a vergonha humana ainda não corrigiu. Está guardado na consciência, armador na paciência. Sua força cresceu na inteligência, sua lei na resistência. Seu sangue não é de morte, e seu espírito ressurge forte. Seu suor jorra no leste, oeste, sul até o norte. A sua trajetória é luta, e de luta é a sua estrada. A realidade ingrata, histórica, a ambição não apaga. O elo da corrente indecente, a ferrugem não desata. O zunido do açoite no tronco das noites corta a carne na chibata. Toda dor e sequela é convertida em justiça e esperança. O passado traz a verdade e o presente exige mudança. A pele miscigenada colore o tom do futuro. A memória ultrajada espera um porto mais seguro. A memória ultrajada espera um porto mais seguro. A cana, o café e o cacau. É ele a senzala, fosse a libertação. O zumbi, a bravura e a abolição são o protesto, o rap, a raça e o progresso. O espírito guerreiro e justiceiro do universo. É fato sem foto, é jurídico, verídico pra qualquer lei. Sua coragem vai além da cabeça do mais alto rei. Ele é mais, muito mais que levaram, mas que toda malandragem que deixaram está acima do peso que lhe fizeram carregar, da enxada e da foice que lhe fizeram manejar, da notícia injusta que lhe fizeram entregar, da colheita que colheu para o senhorzinho saciar, da roupa encaixada que lhe fizeram branqueia. Ele é mais, muito mais, muito mais. Ele é capaz, mais resistente que a corrente e o ferro quente. É o espelho mais limpo da geração mais recente. O ribeirinho e o seringueiro do Alto Amazonas. O garimpeiro tem tudo na vida sob a lona. O caseiro, o chacareiro, o braçal e o operador de trator. O profissional, o amador, o guardador da fortuna do doutor. O pescador no revolto mar. O piloto que sustenta vidas no ar. O caminhoneiro, o coveiro, plantonista da morte. O prisioneiro solitário na masmorra da sorte. O recruta na fronteira, sem mira nem beira. O sofrimento, o voto obrigatório pela elite brasileira. O derradeiro da última fila da casa própria. O braço ocioso por causa da evolução tecnológica. O malabarista do circo e o palhaço que leva sorriso à favela. O semblante preocupado, esperançoso na janela. O pequeno humilhado que leva comida até a panela. O pequeno humilhado que leva comida até a panela. Chega de esperar acontecer. Eu quero ver o preto pobre no poder. Da rebeldia, o vigia suado no calor do dia e congelado na noite fria. O delinquente analfabeto do sistema cruel e nojento. O sobrevivente do descaso dos acontecimentos. O motoboy morrendo pela urgência da encomenda. O voluntário gesto honrado em busca do sustento da semana. A voz abafada pela sociedade dos hipócritas e idiotas. O herdeiro do resto que sobrou do que foi para a Europa. É, ele é todas as forças de todas as frentes de trabalho. Operário, proletário das piores faixas de salários. É, ele é o passado ingrato, documento sem retrato. Brasileiro de fato, brasileiro do peito, brasileiro no espírito, brasileiro de direito. Ele é a contraprova no tribunal da humanidade, a história que dá sustentação ao princípio da verdade. Ele é o verde das matas que os insanos derrubaram, o amarelo do ouro que os ambiciosos roubaram, o azul do céu que o branco poluiu, que o branco poluiu. Ele é o preto do arco-íris que o tempo construiu. É, ele é mais, mais que as diferenças. Ele é Brasil, ele é Brasil. Aí, é impossível fazer de conta que o que aconteceu não deixou sequelas. Também não dá pra tocar a vida adiante preso nelas. Existem ações humanas que só o tempo é capaz de esclarecer, outras que só a evolução pode responder. Aí, não é questão de eufemismo, oportunismo, racismo, é questão de patriotismo, patriotismo, tá ligado? O negro não quer nenhuma cota de atraso, quer ser indenizado. É por negro que o Brasil de todas as cores tende a ser governado. É por negro que o Brasil de todas as cores tende a ser.